Aí, ladrão, Jesus te ama, certo? Assim que ele me amou também. Por isso que eu acho que ele resolveu me dar uma chance, mesmo não merecendo. E mostrou que eu posso vencer armado apenas de fé. Aleluia, Senhor. Uma longa história eu vou contar. Pode parar, ouve lá, mais uma rima pra firmar. Jurei que não iria me entregar. Apesar de cansar, lutou, não vou desanimar. Mas não posso dar o gosto da derrota. Pra Deus que adoraria eu me ver novamente na droga. Nunca neguei pro mundo que eu errei. Só existiu, sei que não pegou na terra que eu sei. Porém é sempre mais fácil falar, me condenar. Conto nos dedos as pessoas que somaram no momento H. No mundão eu sei, você vale o que tem. Porém mesmo não tendo eu vou mostrar que posso ter também. Só sou um Alves que os Tavares adotaram. Ter uma família de verdade, parceiro, é mó barato. Ó, só tentaram destruir os meus sonhos. Porcos e demônios, mentiras e jogos, moçados e todos. Por pouco eu pensei em me matar. Acabo da própria vida, porque a paz não ia encontrar. Hoje eu tenho ela no peito, parceiro, eu tô de pé. Aqui estou eu, Lex Street, armado apenas de fé. Por outras vezes eu pensei em me matar. Acabo da própria vida, porque a paz não ia encontrar. Hoje eu tenho ela no peito, parceiro, estou de pé. Aqui estou eu, armado apenas de fé. Glórias ao Senhor, que me deu forças pra não desistir. Glórias a Jeová, que não me deixou cair. Glórias ao Senhor, que me deu forças pra não desistir. Glórias a Jeová, que não me deixou cair. Por dias ruins intensos, por dias bons propensos, por desafios extremos, por superar os venenos, por me ensinar a amar. Mesmo quando o ódio subiu na mente, a traição é arma de vários, infelizmente. Várias as vezes já pensei em ter o mal como apoio. Tudo voltar na mesma moeda é a regra do jogo. As previsões falharam, muitos se decepcionaram. 50% odiaram, 50% vibraram. Mesmo com tantos comentários, fofocas e cenas tristes, sempre usei a velha frase, gladiador, não desiste. Estou aqui, eis-me aqui, Lázaro duplo de, fazendo cão andar de calcinha sem nunca desistir. Não vou esperar a derrota chorando no sofá, ou me drogando, chapando coco em qualquer lugar. Tenho que louvar, tenho almas pra salvar, não é, né? Aqui estou eu, armado apenas de fé. Glórias ao Senhor, que me deu forças pra não desistir. Glórias a Jeová, que não me deixou cair. Glórias ao Senhor, que me deu forças pra não desistir. Glórias a Jeová, que não me deixou cair. É, parceiro, no sol e na chuva, eu sei o corre que é. Perdas e ganhos, várias fitas, abalam a sua fé. Gerando conceitos e dúvidas até sobre o seu som. Será que o rap vira? Será que esse é o seu tom? Só vou saber, tentando retroceder, agora nem dá. Quer saber as reviravoltas que a vida pode armar? Mestre a Deus que tira o orgulho e a vaidade, que me ensine a manter a pura humildade. Que cada letra, cada som seja uma oração. Que cada projeto do Shuri cumpra sua missão. Resgate as almas e promova a regeneração. Faça os manos verem que Cristo é a salvação. Vale a pena batalhar e não esmorecer. Só me estresse ver como as coisas que eu tive que perder. Fazer o que? Porém vejo o outro lado, né? Prosseguirei na missão armada apenas de fé. Glórias ao Senhor, que me deu forças pra não desistir. Glórias a Jeová, que não me deixou cair. Glórias ao Senhor, que me deu forças pra não desistir. Glórias a Jeová, que nunca me deixou cair. Glórias ao Senhor, louvado seja Senhor, por ter me dado força pra não desistir. Glórias a Jeová. Obrigado, Jeová Jireh, Jeová Rapha, Jeová Nissi, por estar me abençoando nessa caminhada, Senhor. Louvado seja seu nome, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço, Pai. Amém.